gato é louco, meu. Milidia, miliano. Mas aí, não tem mais nada pra beber, não? Pega as taças, que eu sirvo o vinho. Senta aí, ouve o som no pianinho. Dá uma olhada nisso tudo aqui de cima. Puxa, prende, solta, sente o clima. Temos de sobra o que não tem no Morumbi. Calor humano, eu gosto disso aqui. Nossa infância foi da hora, ó neto, me lembro bem. Quem viveu, viveu, sabe muito bem. É nóis, vagabundo, pode apostar. Olhar daqui de cima me faz recordar. Nascemos em 73, a mesma geração. Depois curtimos junto a era função. Cê lembra, trutão? Nós fazia vários planos. Ser jogador e se pan jogar no Santos. Infelizmente o destino não quis. Mesmo com os percalços me sinto feliz. Encontrei a mulher digna do meu amor. Tenho filhos lindos e dou maior valor. Era eu, você, o Bad e os cara. Botando pânico na área. Relembrar é viver. Relembrar é viver. Esquecer é morrer. Relembrar é viver. Uh-huh. Yeah. Esquecer é morrer. Nascer, crescer, viver e morrer. É, o tempo passa e a gente nem vê. Ontem um pivetinho fazendo travessura sem cansar, corria descalço pelas ruas. A gente só pensava em comer doce e zoar. São os momentos bons que a vida nos dá. Nossa goma era humilde, igual a família. Três cômodos mal acabados de alvenaria. Em minha mente ficou eternizada as lembranças. Meus pais curtiam o trio Esperança. Na vitrola rolava muito som black. Tim Maia, Cassiano, entre outros flashback. O Calux progrediu, ó, dos tempos pra cá. Hoje tem saneamento, praça pra brincar. No nosso tempo os rolê eram os campinhos de terra. Solta pipa, carrinho de rolemã e pega, pega. Faz mó cara, mas sinto mó saudade. Porque hoje a pivetada é rodeada de maldade. O progresso trouxe guerra, muita ambição. Vários truta de infância viraram ladrão. Ainda bem que tamo vivo pra poder contar. Porque os tempos bons sempre é bom relembrar. Relembrar é viver. Relembrar é viver. Esquecer é morrer. Uh-huh. Yeah. Esquecer é morrer. Esquecer é morrer. Relembrar é viver. Relembrar é viver. É viver. Relembrar é viver. É, Daniel querido. É, meus amigos. Relembrar é viver. Mil dias vou viver. Mil dias. Eu vou viver. Graças a Deus. Quem viveu, viveu, hein? Sensacional.